Salve, salve, ouvintes, circuito fora do eixo, todos os internautas aí de plantão, telefone sem fio número 33, vai entrando no ar no conector.forceps.com.br, a divisão radiofônica do coletivo Forceps, e também fazendo a parte e o seu papel de coluna radiofônica aí no blog.forceps.com.br. E também continuando esse momento novíssimo na Rádio Livre FDE, a gente também está lá no ao vivo da Rádio Livre FDE. Basta acessar também de segunda a quarta, a partir das 9 horas, na casaforadoeixo.org.br/ao vivo ou foradoeixo.org.br/rádio. Todos os links levam ao mesmo lugar, a produção radiofônica do Circuito Fora do Eixo. Morou? Hoje a gente vai bater um papo aqui especial sobre o Escambo 2011. Faltam exatas 5 semanas aí para o nosso evento acontecer, a 4ª edição. Já temos algumas atrações confirmadas, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a produção da arte gráfica do evento, que chegou nos finalmente, assim, nessa última semana, com todas as peças e tal, tudo prestes a sair. Deixa eu bater um papo aqui com o Geraldo Freitas, que foi o diretor de arte aí do Forceps, que comprou essa briga e gerenciou todo o processo. Salve, salve, Geraldo Dredds! E aí, João, salve, salve, galera! Tamo aí comprando o boi do Forceps e do Escambo aí. Nós vamos ver o que vai rolar. E tá tudo encaminhado e vai ser foda. É o legal de... Que eu escolhi falar sobre esse processo inicialmente no Telefone Sem Fio do Escambo é porque o festival veio crescendo assim, nas últimas edições. Tipo assim, foram edições bem diferentes em formato e tamanho. E nessa questão de produção, de comunicação e da arte gráfica também. Assim, a gente nunca teve uma produção tão complexa, tão grande, que demandava uma estrutura e uma lógica mais aplicada. E foi um teste, assim, a gente começou pensando em não fazer essa produção internamente no coletivo, até que em uma reunião a gente decidiu montar essa equipe, fortalecer, que já era comunicação, transformar em centro multimídia Forceps, que é o padrão que vem sendo trabalhado pelo Fora do Eixo. E aí, Geraldo, pode falar um pouquinho aí desse início aí, como que foi, Geraldo? Vamos contar pra galera aí, tipo, o que aconteceu desde o momento que a gente decidiu fazer todo o trampo de arte gráfica e do Escambo. Uhum. Então, a princípio a gente tinha decidido contratar um estúdio foda aqui da cidade, Belo Horizonte. Só que a gente viu que a gente tinha potencial, tinha mão de obra no coletivo. E meio que ia contra a ideia do coletivo de fazer por nós mesmos, assim. Utilizar a mão de obra que está disponível, colaborativa do próprio coletivo. Então a gente decidiu fazer por nós mesmos. E aí, você está falando do Centro Multimídia, antes era comunicação, agora foram integradas as áreas de audiovisual e design impresso e online. Então a gente está vendo se a gente está estruturando essas áreas agora e organizando para a gente poder utilizar a mão de obra da melhor forma possível. E nesse Escambo, está sendo o primeiro projeto que a gente está pegando, assim, mais complexo, né? Que tem uma demanda de web, de impresso também, super massa, que dá para a gente mostrar nossos dotes aí. É isso aí. Como que foi fazer isso colaborativamente, como você disse, assim, conduzir essa equipe, saber dividir direitinho, como que foi e tá sendo, assim? Então, a gente tá levando, dividindo a equipe de uma forma que leve em consideração a experiência de cada um, né, em que cada um se dá melhor, o orçamento, a parte de web, a parte de criação para as redes sociais, né, a parte mais de hot site e tudo, e a parte que a gente tem mais de administração, né, assim, financeiro e tudo, trabalhando junto com a gente, porque né? Tem que cuidar do orçamento, tudo. Então, sendo super massa e vai dar tudo certo. Tá dando certo. Massa, Gerson. Conta um pouco, assim, de qual foi o ponto que a equipe se embasou para construir a identidade visual aí do Scam 2011. Qual foram as características primordiais, assim, como que foi isso? Então, a ideia da identidade do Escambo 2011 surgiu da ideia de a gente tentar passar essa coisa, essa pegada mais de redes sociais, de troca de informações em ambiente digital. E a gente vive isso no circuito, né, fora do eixo. A gente vive essa coisa do principal canal ser a internet, né, assim. Você vê que todo planejamento, tudo é feito através de e-mails e a gente meio que não tem tempo nem grana para poder ficar mandando carta nem telefonando. Então, assim, é o principal canal, é mais dinâmico, né, e tudo. E a gente brincou um pouquinho também com essa coisa do ESC, né, que tentou integrar as redes sociais, as redes digitais, com o ESC do Escambo, que remete também a escape, né? A fugir um pouco e procurar novos rumos, que é isso que a gente vive no circuito e procurar possibilidades e sem deixar de lado o ambiente digital. Massa. E o resultado, assim, o que você achou do resultado final, tanto da logo do Escambo quanto num todo, assim? Assim, como foi colaborativo, assim, todo mundo dentro do Centro Multimídia deu, assim, teve a aval de todo mundo, sabe, pra utilização. E, assim, foi super foda. Eu curti demais o resultado final. A aplicabilidade também rolou demais pra aplicar em vários formatos, dispositivos. E eu acho que criou uma identidade mesmo, uma unidade. Dá pra utilizar de várias formas e eu acho que é tranquilo, assim, ficou bem resolvido mesmo. Você destacaria algum elemento, alguma peça em si, assim, dessa arte gráfica? Pois é. Pra formar essa unidade, a gente usou o fundo, né, das peças, ele tem uma sequência, um padrão de ícones que forma aquela rede, né, de diálogo, que também remete muito ao digital, aquela coisa mais de placas de rede mesmo. Eu gostei muito desse fundo, porque foi meio que a sacada nossa, assim, pra resolver as outras peças. Então, vale a galera conferir aí e espero que elas gostem, vocês gostem. É isso aí, o site já tá online, né? É a referência de todas as peças aí também, que vocês vão ver logo logo rodando aí por várias cidades aqui em Minas, quiçá talvez em outros lugares, a gente pode encaminhar através da distribuição mesmo fora do eixo. Então acesse lá para você conhecer o trabalho que foi feito aqui pelo Centro Multimídia do Forceps, escambo.forceps.com.br, onde já está circulando as notícias, sendo veiculado todas as novidades aí do festival e tudo mais. O festival promete, né, não, Geraldo, esse ano? Promete, muita coisa boa aí, a gente vai tomar vários espaços massa, assim, da cidade, do centro histórico. E combinar o barroco com música boa e força, é isso aí. Legal, a gente conta com todo mundo. Lembrando aí que já tá rolando os formulários aí pra galera do Fora do Eixo Minas sobre o congresso que vai ser aqui no Escambo. Então vamos lá na lista do FEM. Quem não tá na lista, acione aí os coordenadores dos núcleos pra poder preencher, pra gente saber direitinho, poder organizar quem vem, como vai ser a questão da hospedagem e tal. E também já tá rolando o formulário da cobertura colaborativa, galera. Então, tipo assim, todo mundo que vem, que tem recursos materiais e recursos pessoais mesmo, que é a disponibilidade para poder trabalhar durante o escambo na cobertura, vamos preencher lá pra gente poder organizar uma cobertura massa e detonar isso aí. Conexão Vivo apresenta Escambo 2011, Festival de Experiências Culturais. Música, cinema, literatura, teatro, oficinas e seminários. De 18 a 24 de julho em Sabará, Minas Gerais. Confira a programação completa no site escambo.forceps.com.br. Patrocínio Vivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Governo de Minas Gerais. Apoio Toque no Brasil e Abrafim. Parceria Prefeitura Municipal de Sabará, Fora do Eixo Minas, Circuito Mineiro de Festivais Independentes e Circuito Fora do Eixo. Realização Coletivo Forceps. Aproveitar a presença de Geraldo aqui no bate-papo no Telefone Sem Fio. A gente já tem algumas atrações confirmadas pro Escambo, né? Primeiramente foi confirmado o Quatro Instrumental, que é a banda local, que tá voltando da Argentina. Então vai lançar o disco deles, que foi gravado na Argentina, aqui no Escambo. E também a banda lá da Paraíba, Cabroeira, que sucesso total em todos os festivais. Um lance meio regional, uma mistura bem interessante, assim, uma aposta do Escambo para fazer a cidade dançar. O que você acha dessas duas primeiras confirmações em geral? Então, essas duas bandas, a gente vê muito que tem. A gente está comentando sobre a direção de arte do festival, da identidade do festival, e eu acho que tem essa coisa também do quadro instrumental ter relação direta com o gráfico também, né? O instrumental tem muito a ver com o gráfico, com a representação da música no papel ou em outro material, assim, né? E Cabroeira tem todo o imaginário, tem aquela pegada mais brasileira mesmo, e então tem todas as bandas têm um segmento e vai dar tudo certo, assim. Então, assim, são bandas únicas que até no ambiente gráfico, assim, se representam muito bem, assim, se bastam, assim, né? Tem começo e fim, assim. É bem executado, assim, a sonoridade e a identidade da banda mesmo. Massa demais. E também depois a gente teve as vagas, né? As quatro vagas abertas via Toque no Brasil, que é a plataforma aí, tipo, mais atual que o circuito vem utilizando para produção, para produtores e artistas se relacionarem de uma forma mais fácil e prática. E essas vagas ficaram abertas durante alguns dias. Teve, se eu não me engano, quase 300 inscrições, você sabe? Não lembro. É mais ou menos 280 e tantas inscrições, bandas inscritas. Foram selecionadas quatro com o conselho curador aí do coletivo, que também já foram divulgadas. As bandas são os Helps, de Araraquara, São Paulo, de Bigode, aqui de BH, Minas Gerais, que já se apresentou em Sabará, duas vezes, aliás. Rinoceronte, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E a Babi Jax e os Sicilianos, do Recife, Pernambuco, que infelizmente não pôde confirmar a presença devido a embate de datas mesmo. É uma banda também que a gente já assistiu no Festival La Onda, a gente teve o primeiro acesso lá. A banda que tem um vínculo bem legal com Minas, que seria muito interessante tocar, vai ficar para a próxima. Você conhece Babi Jax? Conheço, muito bom, são dos caras, mas nos próximos eventos eles vão estar aí com a gente. Isso aí, e aí para ocupar o lugar, já existia uma vaga, algumas bandas selecionadas para suplência mesmo. E a primeira que vai entrar no lugar do Babi Jax é o Quilombos Urbanos, lá do Rio de Janeiro, que também foi selecionada para o Escambo. Então essas quatro bandas, via Toque no Brasil, mais as duas confirmadas aí, o Quarto Instrumental e o Cabroeira, lá da Paraíba, a gente vai ouvir nesse programa hoje. Só lembrando que quem for lá, tiver Facebook e quiser uma camisa do Escambo, artística, mais artística do festival, é só fazer referência ao Festival Escambo, a página Festival Escambo, que nós vamos sortear uma camisa dentro dessas pessoas que mais mobilizarem, assim, mais compartilharem essa página do festival no Facebook. E aí você vai ganhar uma camisa que foi produzida carinhosamente por nós. Isso aí, isso é uma campanha muito importante do festival, que trata de toda a divulgação online. A gente já tem agora o material preparado, uma mobilização para a questão física mesmo, material impresso. E agora a gente queria dar precisa de ter multiplicadores esse festival, assim, tanto para as pessoas virem até Sabará, conhecer a cidade histórica aqui de Minas, conhecer o festival, quanto acompanhar online também. Então, assim, a gente está no Twitter, @festivalescambo, então qualquer mobilização lá, faça essa referência, vamos ser multiplicador aí, curta no Facebook, como o Geraldo falou, compartilhe os links, as novidades divulgadas lá na página do Forceps e do Festival Escambo de Experiências Culturais, que a pessoa que fizer maior mobilização aí, o agente online aí que nos ajudar a fazer essa divulgação e tudo mais, vai ser presenteado aí, com certeza, porque é um trabalho riquíssimo, que nessas próximas 5 semanas a gente espera ver um resultado. Não, vamos ouvir som então, Geraldo? Vamos lá, João. Vamos começar ouvindo Cabroeira, que é a banda lá da Paraíba. Eu particularmente conheci durante o Festival Jambolado, um show incrível. Eu nunca vi uma roda tão gigante de pessoas dando as mãos e dançando e tal. Você conheceu aonde? Não, eu conheci na internet mesmo, por amigos e... Nunca vi o show? Já vi em BH, já não lembro onde, mas foi super foda, eu lembro. Mas eles têm um EP que foi lançado no ano passado, Visagem, e a gente vai selecionar, vou deixar o Geraldo mandar uma música aí, que ele queira. Qual vai ser, Geraldo? Do Visagem. Vamos lá, Passarada. Passarada, então a gente vai ouvir... Rádio Livre Fora do Eixo. Passarada canta. E as meninas se levantam daquele jeitão. E quando é noite de São Pedro, eu vejo animação. Vendo a moça cantando seu samba canção. E quando é de madrugada, a passarada canta. E as meninas se levantam daquele jeitão. E quando é noite de São Pedro, eu vejo animação. Vendo a moça cantando seu samba canção. E quando é de madrugada, a passarada canta. E as meninas se levantam daquele jeitão. E quando é noite de São Pedro, eu vejo animação. Vendo a moça cantando seu samba canção. E quando é de madrugada, a passarada canta. E as meninas se levantam daquele jeitão. E quando é noite de São Pedro, eu vejo animação. Vendo a moça cantando seu samba canção. Logo em seguida do Cabroeira, a gente vai ouvir a banda mineira também, que foi selecionada via Toque no Brasil, de Bigode, banda instrumental de Belo Horizonte, com a música Mongra do Criolo Doido, que é uma música bem, bem foda deles. Depois a gente vai ouvir a banda lá de Santa Maria, Rinoceronte, o trio Rino, de rock and roll. A música Nasceu, né, Gelo? Você conhece o Rino já? Não, nunca ouvi não. Vamos ouvir aqui agora com vocês. Vamos ouvir junto então, conhecer a banda Rino, Rinoceronte, que vai se apresentar no Escambo 2011. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. Thank you. radioforadoeixo.org.br/rádio. Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito, conectada em mídia livre. Finalizar, a gente vai ouvir os Helps lá de Araraquara, com a galera da Psicodelia Total lá do interior de São Paulo, com a música, como é que chama a música, de Herodes? Que coisa não? Vamos ouvir Que Coisa Não. E fechando o bloco, o Telefone Sem Fio número 33, a gente vai de quatro instrumental, sei que sempre a gente escuta um quadro instrumental aqui, uma banda nossa, muito querida, muito boa. Todo mundo gosta de ouvir sempre o quadro instrumental. e eles vão tocar, né? Então não poderia deixar de estar nessa primeira seleção aí dos confirmados por Scambo 2011. E é isso aí. Foi um prazer, Geraldo, recebê-lo aí. Valeu, João. Valeu, galera. E aqui, queria agradecer todos os colaboradores que participaram do processo de criação da identidade visual do Festival Scambo. E tamo junto. É isso aí. É nóis. Espero que a gente continue recebendo você aí mais vezes, né, Geraldo? O Centro Multimídia está cada vez mais integrado. A gente está junto e misturado em todas as frentes. Então, a rádio também faz parte do Centro Multimídia. Então, quem sabe, Geraldo, aí ajuda a tocar o Telefone Sem Frio e as outras frentes aí do Conectando, não é? Ah, massa demais. E muito trabalho, muita amizade, parceria e satisfação. É nóis. É isso aí. Então, Rádio Livre na Veia, segunda a quarta, a partir das 9 horas. Segunda a quarta, a partir das 9 horas, Rádio Livre Fora do Eixo, www.foradoeixo.org.br/rádio. A Lete lá do Megalodon Zebu tá puxando a galera dos coletivos. Então também, se você tem um coletivo, faça sua própria web rádio e vamos mandar bala nisso aí, sacou, galera? E não deixe de acessar também o blog.forceps.com.br. Lá a gente tem, além do Telefone Sem Fio, todas as notícias, novidades, todos os núcleos do Forceps e tudo que está acontecendo aqui em Sabará e pelo Brasil afora, fora e até pelo mundo. Essa semana até a gente indicou uma galera lá de Portugal, massa, que tem trabalhado com a música portuguesa, assim, foi um contato legal que a gente fez. Então procure esse post lá e conheça um pouco da música portuguesa. E é isso aí, galera. Vamos continuar acessando aí. Fique atento ao Scambo. Compartilhe mesmo, entre mesmo. Vamos bombar. Espero encontrar com todo mundo aqui de 18 a 24 de julho aqui em Sabará. Tranquilos. Tamo todo junto e misturado. É nóis. Falou, é nóis. Rádio Livre Fora do Eixo. Queria tocar seu violão, mesmo que fosse ruim, queria te dar atenção, mesmo que fosse no fim do nosso romance proibido. Queria ter a verdade, você me estendeu a mão, soprar seu barco à vela, quer queira ou não. Não me venha com o seu cabelo bagunçado, que eles estão me chamando. Está tudo embaraçado, mas estão me chamando. Pode parar que eu tô ficando doido com esse seu perfume. Tu pareces um abacate bem cheiroso. Ai, que divina flor. Sem imaginação, conseguir uma vida ao teu lado, mas sem fazê-la num romance proibido. Thank you. We'll be right back. Conectou, apresentou Telefone Sem Fio.